Vários na maldade, eu tô ligado, sempre tem. Tem. Ó. Ei. Na pista não se sabe quem é quem. Vários na maldade, eu tô ligado, sempre tem. Tem. Não cruza o caminho de quem é bom. Tô firmão, fé na construção. Tem que ser monstrão, tem que ser monstrão, tem que ser sagacidade e serenidade pra viver. Monstrão, tem que ser monstrão, tem que ser na boa ou na furada, tá ligado? Tem que ser monstrão, na queda ou na subida. Monstrão, se tá suave ou salgado. Monstrão, na pobreza ou na riqueza. Monstrão, na boa ou na furada, tem que ser monstrão. Muita lenha queimou pra chegar aqui. Monstruosamente, mente monstruosa, MC. Quem teve comigo sabe muito bem em qual lista que eu compro. Produto do gueto que andava de trem. Pique de pegada, monstro. Sigo surfando na rima rara. Atravessei a ponte, continuo o mesmo cara. Faladores falam, mas não sabem de onde venho. Tão de sóio no que eu tenho, não me enxergo nosso empenho. Tu é o cara, não. Tu é o zica, não. Tu é o pica, sou. Nós que tá, eu que tô. Tamo de bonde pesado nessa porra. E seja como for, por mim, pela gente, eu sigo em frente, pra pela saco eu não dou valor. Na pista não se sabe quem é quem. Vários da maldade, eu tô ligado, sempre tem. Tem. Não cruza o caminho de quem é bom. Tô firmão, fé na construção. Tem que ser monstrão, tem que ser monstrão, tem que ser sagacidade e serenidade pra viver. Monstrão, tem que ser monstrão, tem que ser na boa ou na furada, tá ligado? Tem que ser monstrão, tem que ser monstro pra ficar fora da filha da putice. Tem que ser monstro pra não virar alvo do disse, me disse. Burrice, a postura que foi pro saco. Todo mundo quer ser King Kong, mas ninguém quer ser macaco. Na selva de pedra que cobra caro de quem vacila. Vagabundo não dorme, só cochila. O que trago de bom tá na mochila. Se quer bater de frente, então entra na fila. De gorila minha pegada, pros meus amigos tudo, pelos inimigos nada. Sobreviventes de tempos de guerra e de paz. Se não gosta do que eu faço, tanto fez, tanto faz. Não venha querer me dizer que tenho rap na veia, formando a sua base, falando mal da vida alheia. Inveja é um vírus que não me contamina. Graças a Deus pra essas paradas não me falta rima. A vida ensina que tudo que eu quero pra vida inteira é ter mais amor pela minha bandeira. Fiz meu caminho, faço o trajeto, erros e acertos, tudo certo. Espico de alma lavada querendo me ver na bota, sonhando com a minha derrota. Eu mando de volta tudo de bom. Tem que ser monstrão. Na pista não se sabe quem é quem. Vários da maldade, eu tô ligado, sempre tem. Tem. Não cruza o caminho de quem é bom. Tô firmão, fé na construção. Tem que ser monstrão, tem que ser monstrão, tem que ser sagacidade e serenidade pra viver. Monstrão, tem que ser monstrão, tem que ser na boa ou na furada, tá ligado? Tem que ser monstrão.